Este é o Segurança Legal, episódio 332, gravado em 23 de janeiro de 2023. Fraudes na internet. Neste episódio, falamos sobre algumas das fraudes mais comuns ocorridas na internet na atualidade. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, mastodon@segurançalegal.mastodon.social. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Vinícius e ouvintes, hoje temos uma proposta aqui, Vinícius, até que vai mudar um pouquinho, talvez, a forma do nosso ouvinte, que já está acostumado com o estilo de episódio, né? A gente está propondo hoje uma fórmula talvez um pouquinho diferente do normal, né, Vinícius? É, nós vamos tentar com esse tema sobre fraude e phishing atingir não apenas os nossos ouvintes costumeiros, né? Tradicionais, regulares, né? Mas também, e principalmente talvez, as pessoas que não atuam na nossa área e que até tem uma distância maior da área, né, de segurança da informação. É porque nós temos vários ouvintes que não são da área, mas têm uma certa compreensão, têm um certo esclarecimento sobre o assunto. E aqui a gente está mirando nos parentes dessas pessoas, nas mães, nos pais, nos avós, eventualmente funcionários, né, de empresas que nada tem a ver com tecnologia e que não tem uma cultura muito consolidada, vamos dizer assim, sobre tecnologia da informação. O podcast já presta um certo serviço público, né? Ao disseminar as informações sobre essa área da segurança da informação e da tecnologia. Mas esse episódio, eu acho que ele é um pouco mais dedicado a isso. E sabe, eu acho que até também para os ouvintes tradicionais, Vinícius, porque quando a gente montava né, alguns exemplos de fraudes que nós vamos comentar hoje, apesar de a gente trabalhar com isso, eu, pelo menos enquanto pessoa curiosa que sou, Eu te confesso que eu achei interessante ver a própria criatividade dos criminosos, né? Porque hoje nós vamos dar alguns exemplos e comentar sobre algumas situações e algumas ocorrências de algo que, apesar de parecer que é novo, né? Porque envolve internet, envolve novas tecnologias, na verdade as fraudes, né? A enganação, ela existe desde que existe a sociedade, né, Vinícius? Exatamente, desde que o mundo é mundo, como se diz, né? Nós começamos até a fazer uma pesquisinha meio extra em cima da questão antropológica e mesmo cultural da fraude, e a gente se apavorou com a quantidade de informação que existe. E a gente não vai abordar, a gente não vai fazer uma abordagem nesse nível aqui nesse episódio. Talvez um próximo. Talvez a gente traga algumas coisas mais pontuais e aprofundadas sobre o tema fraude para outros episódios, mas esse aqui é a ideia que seja algo mais leve. Mas sim, Guilherme, assim, tu pode imaginar que lá se eu há quantas reencarnações atrás eu te convidei, te propus nós matarmos um mamute em sociedade. Né? Tu pega o pessoal da tua tribo lá, eu pego o pessoal da minha lá, nós vamos lá, vamos derrubar o mamute, a gente derruba o raio do mamute. Quando a gente tá lá carneando o mamute, a minha tribo mata a tua. Ou seja, eu te enganei para usar um recurso do Tinhas e tal para me ajudar a conseguir comida e, ao mesmo tempo, acabei depois contigo reduzindo a eventual concorrência. A interação humana está sujeita à fraude, né? Está sujeita a alguém nessa relação, né? Pressupõe-se aí, pelo menos, duas pessoas, né? Alguém pode tirar proveito dessa relação de N maneiras possíveis, os tipos de ganho, depois a gente vai discutir isso, né? Mas os tipos de ganho e tudo mais. Então, e a partir do momento que um não é verdadeiro nessa relação, tu pode dizer que tem uma fraude aí de vários... Uhum. Tem uma possibilidade enorme de variações e motivações. É, e você fala sobre aspecto histórico, né? Tem até um termo que é bem conhecido dentro da segurança da informação e nesse mundo, né? Para quem nos escuta, nesse mundo de vírus e malware e de pessoas, de criminosos que dedicam a sua vida a tentar enganar os outros, uhum, para obter, na grande maioria dos casos, vantagem financeira. Um dos termos que entra nessa nossa... Né, nessa nossa nomenclatura assim, da segurança da informação, é a própria ideia do cavalo de Troia, né? Sim. Que é um termo histórico ocorrido, né, na Guerra de Troia, lá, ou que teria sido construído na Guerra de Troia, mencionado lá por Homero, enfim, que justamente não deixa de ser um certo tipo de enganação ali. É, sem dúvida. Pode até discutir a motivação, né, daqueles que criaram o cavalo. Os gregos, mas hoje, né, o famoso presente de grego, né? Presente de grego também, né? É. E hoje isso entra na nossa gramática, dá para se dizer assim, das fraudes, né? Porque é um tipo de forma de enganar as pessoas na internet, nas novas tecnologias, né? Ou seja, você submeter para o usuário um arquivo que vai ser malicioso e que vai se comportar de forma a trazer malefícios para aquela pessoa, desviar dinheiro, obter informações pessoais, né? E aí a gente chega até na própria ideia do termo phishing, né, Vinícius? O que, que é para as pessoas que não estão acostumadas com essa nomenclatura? O que, que é o phishing que a gente vai se referir aqui ao longo desse episódio de hoje? É, eu ia te dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a minha avó já estava perdida agora nessa introdução. Muito embora ela não está mais encarnada, mas ela já estaria meio perdida nessa nossa introdução aqui. O phishing é uma dessas formas... de se enganar, utilizados para enganar, né, que um fraudador utiliza para enganar uma pessoa, uma vítima. E o phishing, ele normalmente acontece por e-mail, mas não está limitado a e-mail, ele pode acontecer por mensageiro instantâneo, como WhatsApp, ou por envio de SMS. Em geral, assim, em resumo, o phishing é o seguinte: o atacante ataca uma grande quantidade, o criminoso, ele ataca uma grande quantidade de pessoas, mandando isso de maneira geral, tá? Então ele manda um e-mail dizendo: clique aqui e com apenas 10 reais por dia ganhe 3.500, né? Ou você foi sorteado, clique aqui para receber seu prêmio. Aí para fazer o prêmio tem que fazer um cadastro, e para fazer o cadastro tem que pagar uns 50 pila, mas o prêmio é de 2 mil reais, então vale a pena tu gastar os 50 reais. E há vários outros tipos de campanhas nesse sentido, enviadas por e-mail, por SMS, reduza sua conta de telefone, manda por SMS, por exemplo, né? Ou, atenção, alguém tentou fazer uma transferência por Pix no seu banco, e aí passa um link, você vai lá e clica no link. Então, é uma pescaria, né? O atacante, ele, uhum, ele tem uma série de peixinhos lá que são as suas potenciais vítimas, né? E... ele joga a isca e vê quantos ele pega. Ele não vai pegar a maioria, mas ele vai pegar alguns. Uhum. E a ideia é justamente essa. Ele faz, o fraudador e o criminoso, que ele faz uma pescaria. Isso. Tentando buscar tanto dados pessoais dos usuários ou tentar enganá-los, né? Enganar as pessoas na internet. Isso pode chegar até no crime de estelionato, inclusive. Muitas das vezes é o que acaba acontecendo, né? São criminosos, são pessoas que... se pegas, podem ir para cadeia, enfim, estão cometendo crimes, né? E buscando sempre enganar as pessoas. E é importante dizer uma coisa, né, Vinícius? Que as pessoas que não têm intimidade com esse tipo de criminoso, elas são muito suscetíveis a caírem nesse golpe, porque... E às vezes as pessoas podem até se sentir mal, e certamente vão se sentir mal, quem já caiu num golpe dessa natureza, podem se sentir mal: nossa, eu fui descuidado, eu não fui inteligente... Na verdade, claro, o objetivo hoje aqui é informar as pessoas sobre isso, mas ao mesmo tempo são pessoas que são especializadas no cometimento desse crime e que são, ao mesmo tempo, né, tem uma grande experiência em justamente enganar os outros, né? E elas usam diversos gatilhos, digamos assim, para nos enganar. Talvez Talvez não, com certeza o nosso ouvinte já tenha ouvido falar do tal do golpe do sequestro, por exemplo, em que usa a questão de emergência, né, para tentar, olha, tu paga o resgate agora, eu vou matar aqui o teu filho, né? Uhum. Usa uma questão de emergência. E mesmo aquela coisa bem estranha, sabe aquelas pessoas que passam de sacanagem mesmo, elas sabem o que estão fazendo, elas passam por ti na rua e te cumprimentam como se te conhecessem, e não te conhecem, tu nunca viu aquela criatura na vida? Sim. Ela tá usando ali um gatilho social. Então, se alguém para na rua e te diz assim, opa, tudo bem, não sei o que, tu bobeia, tu deixa a pessoa até te dar um abraço. Uhum. Não só ela consegue apertar tua mão é muito fácil, mas bobeia, ela consegue te abraçar. E aí tem gente que faz isso só de sacanagem, tem gente que faz isso pra roubar tua carteira. Porque tu responde um gatilho social de a pessoa sorrir pra ti, tu sorrir de volta. Então tem essas formas de se abusar. Então, há várias coisas que são exploradas. Uma dessas, então, é a questão da impulsividade, que a gente acabou de comentar, né, de ser rápido, né? Do sequestro, por exemplo. Ou faça agora, atenção, alguém entrou na sua conta no banco X e tu tem uma conta no banco mesmo. Acesse esse link e troque sua senha agora, né? Então, tu vai lá rápido e clica e faz. Depois tu pensa, peraí, o que que eu fiz? Será que eu deveria ter acessado isso? Ou a questão de obediência a uma autoridade. Então, tu recebe um e-mail dizendo que é da Polícia Civil, ou dizendo que é da Receita Federal, ou mesmo se passando pelo teu chefe. O juiz, ou passando pelo teu chefe, ou seja lá o que for, dizendo, olha, eu preciso que tu faça isso pra mim agora. E se tu te demorar muito... Então, a gente tem várias situações que as pessoas também caem por essas... esse tipo de pressão. A questão da pessoa ver um ganho fácil, né, um eventual ganho fácil, e aí é muito difícil as pessoas admitirem que caíram no golpe, porque geralmente denota uma certa ganância, né? Então, olha só, me dá R$1.000 aqui que a gente vai ganhar junto R$10.000 cada um, assim, dinheiro fácil, né? E acabam caindo nessas ofertas. E no desespero. E no desespero a gente tem vários exemplos, né? E um deles é a questão de a pessoa estar desempregada, de repente alguém sabe disso, ou percebe ela procurando emprego em redes sociais, no Facebook, anunciando que ela está desempregada e tal. Aí alguém entra em contato, diz que é da empresa X, que viu, que gostou do perfil, e aí faz uma entrevista virtual, totalmente fraudulenta, e diz o seguinte, olha, tá, agora pra ti poder entrar, tu já tá selecionado, Guilherme, tá? Mas pra ti poder entrar aqui, tu vai ter que fazer um cursinho, mas não te preocupa, é só R$100 o curso, tá? Tu paga aqui e tu faz o treinamento de entrada e tu já vai entrar e tu já vai receber de início aí um auxílio de R$500, fora o teu salário. E pronto, aí a pessoa tá lá desesperada à procura do emprego, ela vai e entra. Ou quando se usa situações de calamidade pública, que há uma situação de enchente ou coisa parecida, ou algum tipo de acontecimento que atinja um grande número de pessoas, como por exemplo a questão da Boate Kiss, teve gente aplicando golpe em parentes das vítimas da Boate Kiss, se aproveitando daquele acontecimento e se aproveitando da dor e do desespero das pessoas, né? Então... E não só isso, né, Vinícius? Pessoas... há tipos de golpes em que as pessoas sabedoras que um parente está hospitalizado... Isso, né, exato. Ela busca obter ali do parente, né, simulando uma situação que seria um médico que estaria entrando em contato, né, uma pessoa responsável pela equipe do hospital, né? E aí tentaria explorar o próprio desespero das pessoas. E aí é uma questão importante que é de maneira geral, né? E eu sei, e a gente sabe como é difícil isso hoje em dia, né? As pessoas com as redes sociais, elas gostam e se habituaram a dar uma grande parte, né? Um grande número de informações sobre sua vida. Então, inclusive... a gente consegue ver mesmo situações como essa, né? Pessoa dizendo na rede social que seu parente está hospitalizado. Seja para pedir, talvez, né, uma situação de... uma questão de emergência auxílio mesmo, né? Auxílio, informar as pessoas, ou até mesmo dizer, olha, preciso de sangue, eu tô buscando doadores, enfim. Mas as pessoas, quando fazem esse tipo de anúncio, ou ainda Toda vez que elas disponibilizam informações suas na internet, elas precisam saber que essas informações podem ser usadas por criminosos. Uhum. E veja, isso está ficando cada vez mais frequente. Isso que é importante, esse foi um dos objetivos da gente falar sobre isso, né? Porque os criminosos se deram conta que o cometimento de crimes no ambiente virtual, ele é mais facilitado para ele, criminoso. Uhum. Ele rende para o criminoso, via de regra, né, um valor importante. E o risco para o criminoso é muito menor. Claro. Né? O risco para o criminoso tentar desviar dinheiro pela internet de uma conta é muitíssimo menor do que o criminoso pegar uma arma e tentar assaltar um banco fisicamente. Não, e tem, né, um detalhe, né, Guilherme? Vários desses golpes, eles são somas pequenas de valores. Uhum. E que eu digo pequeno, não estou falando apenas R$50, estou falando mesmo até de valores de R$1.000, R$2.000. Uhum. Reais. Mas, poxa, peraí, não é pequeno, Vinícius, R$1.000, R$2.000. Não, de fato, não é dinheiro para te rasgar e botar fora. Uhum. Nenhum dinheiro é para te rasgar e botar fora. Uhum. Uhum. Mas o fato é que para a polícia conseguir ir atrás de um golpe desses... é muito difícil. Uhum. E a gente sabe por experiência própria de situações de não pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas que tiveram somas, né, acima de 100, 200, 300 mil reais envolvidos em um único golpe, em que o máximo que elas conseguiram fazer foi registrar um boletim de ocorrência. Uhum. Porque o dinheiro foi mandado para o banco X, do banco X foi dissipado em não sei, né, foi distribuído em não sei quantas contas, e a coisa acaba ficando por isso mesmo. Uhum. Então, tu imagina uma pessoa física que teve lá R$1.000, R$2.000 desviados, ou seja, desviados não, furtados, né, por mediante uma situação de fraude, né? Então, uhum. É mais difícil, não só é mais difícil ser o criminoso ser pego, é mais fácil dele fazer o golpe, é mais difícil ele ser pego, e é mais difícil dele ser pego não só pelo fato de... às vezes ele tá escondido, né? Uhum. A maneira como ele faz deixa ele quase anônimo, mas também pela quantidade de efetivo, vamos dizer assim, que a polícia civil tem para botar de gente atrás de uma coisa dessas. Então, aí surgem, sim, as delegacias de federal, né? Aí surgem as delegacias de cybercrime, especializadas em cybercrime, mas quantas são essas delegacias, né, no país? Né? Em que cidades que a gente encontra essas delegacias? E o ataque, os criminosos, eles não focam as cidades que têm delegacia para, uhum, cybercrime, ou seja, são todas as cidades, então não importa onde a pessoa esteja. E quanto mais, uhum, para o interior, normalmente melhor, né? Então, uhum, do ponto de vista do criminoso. Do ponto de vista do criminoso. E aí tu tem menos suporte ainda, as próprias polícias, a polícia civil, principalmente, tem menos suporte para conseguir destrinchar esse tipo de problema. Uhum. É. Outra coisa, né? Você comentou os phishings, né? Os meios que eles são cometidos. É muito comum que você receba, né, que eles sejam realizados por meio de e-mail, né? E aí é sempre bom que os destinatários, né, as pessoas que recebem o e-mail, verifique lá no cabeçalho do e-mail, né, se o endereço do e-mail recebido tem a ver com aquele domínio, né? Então o sujeito se diz que faz parte do banco X, ou diz aí, que faz aí parte tocou da... num assunto espinhoso. Que daí a pessoa vai ter que verificar ali, né? Eu, por exemplo, acabei de receber um e-mail agora, enquanto a gente falava aqui, de uma professora de uma faculdade. Eu conheço essa professora, enfim, já troquei e-mails com ela, mas eu, ao verificar o endereço de e-mail dela na própria mensagem, eu vi que ele veio desse domínio, né? Ou seja, é aquele nome que vem depois do arroba, né? Ih, então, meu Deus do céu, Guilherme, agora você foi... Você quer explicar isso um pouquinho mais profundamente? Não, é que esse é justamente um dos problemas que a gente tem para lidar, é que faz com que as pessoas caiam nesses golpes. Uhum. O que é um domínio? O que é um arroba? O que é um endereço de e-mail correto do banco? Uhum. Né? Para quem atua na área, para quem tem assim, uma certa intimidade, beleza. Se não... tu avaliar isso é muito difícil. Aí é melhor confiar no que o Google tá te dizendo, que o Google tende a detectar tentativas de phishing, né? De fraude, ele tenta, não quer dizer que ele consiga pegar tudo. Uhum. Do que simplesmente a pessoa querer verificar domínio. Ou seja, eu acho que as pessoas, esse público que a gente citou no começo, né? Que não tem intimidade com a tecnologia em si, e que são essas pessoas que a gente quer que os nossos ouvintes tragam para ouvir esse episódio, né? Eu acho que o que funciona mais efetivamente para as pessoas é o seguinte: olha, desconfie de tudo que vier por e-mail e peça ajuda. Uhum. Para alguém que tenha essa noção de domínio, do que é o domínio correto do banco. Né? Porque se tu... Ah, não, olha o que vem depois do arroba. Beleza, aí vem lá um arroba, o nome do banco, ponto net. Por que ponto net não é um problema? Uhum. Né? Se aparece o nome do banco ali. É, ou alguma outra coisa qualquer. Então... É espinhoso, é difícil para esse público que a gente comentou lá no começo detectar isso. Uhum. Os nossos ouvintes tendem a ter mais informação sobre isso e tem essa capacidade de detecção de olhar ali. Não, peraí, esse domínio aqui não é do banco X, isso aqui obviamente é um golpe. Então talvez para essas pessoas que nos escutam, estão escutando esse episódio por recomendação de um amigo, de um parente, de um familiar, etc., que não tem noção... Né, do que é um domínio, do arroba, alguma coisa, etc. A dica seria receber um e-mail desses pedindo para te fazer qualquer coisa na tua conta bancária, peça ajuda para alguém que você sabe que entende um pouco mais do assunto. Uhum. Ou também, né? Eu concordo contigo, Vinícius, mas ao mesmo tempo eu acho que são, né, pelo menos das coisas mais importantes, é algo que essa mesma pessoa que indicou o episódio, né, é algo que a pessoa consegue aprender, não é algo assim tão difícil da pessoa aprender. Claro, são passos que ela vai precisar chegar, eu concordo contigo que ela pode sim pedir ajuda, mas a gente também quer que a pessoa, né, que o profissional, que ele seja e que ele tenha uma autonomia para tomar algumas dessas decisões, até para ele não ficar dependente, né, de uma outra pessoa para fazer essas coisas. Mas eu te digo o seguinte, que esse tipo de detecção de phishing é tão delicado que na Brown Pipe, que é a nossa empresa fazendo propaganda sem querer aqui, que quando na Brown Pipe a gente faz teste de phishing com clientes nossos, e muitas vezes clientes cujos usuários estão acostumados a lidar com tecnologia, eles falham justamente nesse teste. Uhum. Falham justamente nesse teste de verificar a origem de um e-mail. É realmente delicado, assim. É claro que a gente pode tentar auxiliar, né? Mas, mas é algo que é bastante delicado nesse ponto. E muitos dos ataques, assim, que acabam atingindo essas pessoas, que eu não vou citar parentes agora meus específicos, né? Uhum. Mas há pessoas que eu conheço próximas e tal que elas não usam e-mail, elas não sabem usar e-mail. Uhum. Tá? Quando alguém vai usar, quando elas precisam usar o e-mail, elas pedem ajuda para alguém para usar o e-mail. Ah, o que é mais comum dessas pessoas receberem tentativas de golpe? Por SMS e por WhatsApp. Era o que eu ia dizer, os caminhos, né? Exato. Ou seja, as pessoas podem receber esse tipo de fraude por e-mails, elas podem receber esse tipo de fraude por SMS ou por WhatsApp, e o WhatsApp tem crescido bastante, né, as possibilidades, né, ou as tentativas de fraude por esse e-mail. Por redes sociais, né? Essas fraudes também, seja por e-mail, por redes sociais ou por telefone, não raro indicam a pessoa para visitar sites fraudulentos, que também é um outro problema, como identificar, talvez no futuro podemos falar sobre isso, mas um dos meios que os criminosos usam é a jogar a pessoa para um site que é muito parecido com o site original, mas que não é o site original. E em última análise, às vezes até ligar para as pessoas em fraudes mais organizadas, né? Mais preparadas. Você tem pessoas que ligam para a vítima e tentam convencê-la a fazer alguma coisa, né? Isso. Vinícius, sobre alguns temas que são usados aqui, nós recolhemos alguns exemplos, né? Ou seja, nessas mensagens que chegam por e-mail... Ajuda de ouvinte nosso. Nosso próprio ouvinte Hamilton Justino nos trouxe alguns exemplos aqui de algumas fraudes que nós vamos comentar, mas de maneira geral, o que é mais comum, assim, o que deve acender uma luz amarela lá no nosso ouvinte aí que está tentando, né, se esquivar das fraudes da internet? É assim, ó, de maneira geral, dá para dizer que não entre em nada que você não tenha solicitado diretamente, né? Então, assim, contato que você não solicitou do banco... Ou da operadora de telefone, assim por diante, de maneira geral. Os temas que aparecem com frequência nessas tentativas de fraude via e-mail, via SMS, via WhatsApp, tá? É aviso de boleto vencido, aviso de energia de conta de luz, telefone, que não foram pagas, que estão em atrasos, em atraso, fatura que não foi paga, coisas que acabam te preocupando até em agir rápido, porque se não pagar a luz rápido, tu... Uhum. Ela pode ser cortada, se não pagar logo essa fatura, tu pode ser até sofrer um protesto ou coisa parecida. Então, esse tipo de cuidado, entregas, então, atenção, olha, existe uma entrega aqui que está sendo... Existe um produto que está aguardando a sua retirada em tal lugar e precisa... coloque aqui seus dados para saber qual é o produto ou coisa parecida, né? Uhum. Para saber mais detalhes do processo de entrega ou o produto será retornado à origem, coisa parecida. Tá? Limite de armazenamento. Então, você chegou no limite do seu e-mail, do armazenamento do seu e-mail, do Google, do Office, etc. Você tem que agir agora. Resgate de pontos de fidelidade. Então, você tem aqui X pontos para resgatar que vão vencer até o final do dia, né? Suas milhas, etc. Pedidos de falsas doações. Tá? Isso não quer dizer que você não deva doar, não deva auxiliar as pessoas, mas verifique, né, veja que se a pessoa realmente existe, se o problema realmente existe. Se o Pix realmente é daquela pessoa. Se o Pix é daquela pessoa, então tem vários golpes nesse sentido. Tá? Recebimento de currículos. Tá? Então esse é outro ponto de alguém solicitando o seu currículo, alguém enviando um currículo para você. Mas para empresas, né? Para empresas. Envia lá o currículo falso para o RH da empresa. Isso. E aí a pessoa abre o arquivo e é um currículo falso. É um currículo falso, tá? A história do Pix premiado. uma tabela de premiação e envio de Pix prometendo recompensa. Essa aqui eu não vi ainda, viu, Guilherme? Não sei se é tipo uma rifa. Sim, é tipo uma rifa. Então... Põe 10 reais e concorre a 10 mil. Mas aí você tem ali uma explicação de que sempre você vai ganhar, mas só vai variar a quantidade, enfim. Também é comum esse tipo de... Como se fosse uma loteriazinha assim, mas é fraude. Mensagens que a pessoa se faz passar por uma autoridade, explorando justamente aquilo que a gente falou do argumento da autoridade lá, que a gente colocou da pessoa... Se colocar como um delegado de polícia, um juiz, alguém do Ministério Público, alguma coisa assim. Mensagem indicando que alvarás foram disponibilizados ou que teve movimentação judicial em um processo. E dá para consultar se as pessoas que estão com o processo em andamento. Sim, até porque são informações públicas na maioria das vezes, né? Tu consegue buscar essas informações, você consegue montar esse tipo de ataque. Muito, muito, muito comum pessoas se passando por parentes, familiares... E aí, poxa, essa informação tá onde? Essa informação tá no Facebook, tá todo mundo dando essas informações no Facebook. Fulano é meu pai, fulano é meu filho, fulano é meu irmão, fulano é minha irmã e assim por diante. Então aí o pessoal aplica golpe via WhatsApp pedindo, perdi o telefone e tô precisando pagar aqui uma conta, por favor, passa R$1.000 aqui pra conta do cara que tá consertando meu telefone. E aí depois eu te devolvo e tal. Então, dependendo do caso, a pessoa acaba transferindo dinheiro mesmo via Pix e pedir de volta esse dinheiro, né? Os golpes de renda extra, tá? Esses são bem comuns. Esse eu recebo bastante, tá? Esse eu recebo bastante por... Até pro WhatsApp, né? Mas mais frequente por SMS. Eu recebo vários SMS me oferecendo uma renda extra. Eu só tenho que clicar num link e seguir lá o procedimento deles para começar a ganhar dinheiro hoje mesmo, de casa, sem sair de casa, né? A última que eu queria citar aqui, que é bem comum, tá? Mensagens que avisam de conta bloqueada. Ou de rede social, ou de loja, ou, lá sei, o Mercado Livre da vida, Amazon, etc., seja lá o que for. Ou da tua conta bancária que foi bloqueada, ou que vai ser bloqueada se tu não tomar uma ação dentro da próxima hora, ou coisas desse gênero, são bastante comuns. Bastante comuns. Você comentou no WhatsApp, né? Eu acho que eu comentei antes como o WhatsApp ele tem sido mais utilizado e tem sido mais frequentado, inclusive, pelos criminosos, né? Ou seja, os criminosos se deram conta que a grande maioria das pessoas, ela tende a acreditar, e essa talvez seja uma mudança que as pessoas precisam fazer rapidamente, né? Ou seja, as pessoas precisam se dar conta de que não é porque tem uma foto no perfil de WhatsApp, sim, que é uma foto de um parente seu, ou de um conhecido, ou até mesmo o logotipo da loja, de uma eventual loja, de uma empresa, que aquilo, né, que a presença daquela foto, daquele logotipo, fazem com que seja aquela pessoa que diz ser, né? Uhum. Porque não há nada que impeça que um criminoso, sabendo que fulano de tal é seu pai, e consegue ver... Ou que o Guilherme é meu amigo, pega lá a foto do Guilherme lá no... No Instagram, no Instagram, né, da no segurança legal. Existem outras formas de ter acesso a essas informações, eu acho que não vem o caso agora. O que, uhum, que dá pra se dizer é que os criminosos cada vez mais conseguem mais informações sobre nós, usuários, nós, pessoas que estão na internet. Então, né, essas informações que aparentemente podem nos induzir a acreditar que é uma outra pessoa, que é uma pessoa que diz ser, mas na verdade não é, é o criminoso, a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, né? Então, esse golpe, até que o Vinícius falou, eu acho importante ressaltar, né? Pessoas que se fazem passar por parentes, por amigos, né? Por conhecidos, por amigos de trabalho, que dizem que estão numa situação né, precisando de um determinado valor para pagar uma conta qualquer ou para sair de algum problema. E, via de regra, como na grande, né? Os casos que eu vi, já acompanhei, que já me comentaram, é a pessoa dá um pix, né, o fraudador que diz ser, por exemplo, o teu parente, dá um pix, uma chave pix, e quando você vai fazer a transferência, você vê que não é aquela pessoa, que uhum, é uma outra pessoa, pix de uma pessoa desconhecida. Não olhando a própria chave, mas olhando os dados que aparecem quando você coloca a chave, né? Por exemplo, ou seja, veja, deve acender um sinal amarelo, porque você está falando com uma pessoa que diz ser um parente ou um amigo seu de um outro número, que não é o número dela, porque ela vai te dizer que o celular estragou, que a conta foi bloqueada, que ela tá viajando, ou qualquer outra situação que faça com que ela não esteja usando o número dela, e ela ainda vai te dar, vai pedir para fazer uma transferência de valores para uma outra pessoa que não é ela. Então, isso deve acender um alerta bastante importante, né? Então, nesses casos, é sempre importante que você confirme essas informações, que você ligue pro número original da pessoa, né? Você tente um contato, você confirme se aquela situação está ocorrendo ou não, né? Não vai ser ali 5, 10, 15 minutos que vai fazer, né, em que aquela pessoa não consiga resolver o problema. Então, é importante você ter meios, até mesmo combinar com a sua família, né? Olha, se algum dia eu te pedir dinheiro pelo WhatsApp, nós vamos usar uma senha, nós vamos usar uma palavra que só nós sabemos, né? Então, pai e mãe, olha só, se algum dia eu for te pedir dinheiro... tu vai me perguntar qual é a nossa palavra secreta, e eu vou ter que dizer X, Y, sei lá qual é a palavra, né? Importante que essa palavra seja combinada fora do WhatsApp, tem que ser combinado lá na reunião de família no domingo, no almoço lá de família de domingo. Olha, se isso acontecer, nós vamos usar uma senha, veja, porque é muito fácil cair nesse tipo de golpe, né? Uhum. Esses golpes também passam a ocorrer em grupos, né? Porque veja, quando você tá num grupo, as outras pessoas do grupo sabem que você tá lá, sabem que você conversou, ou seja, os grupos não deixam de ser meios, sobretudo aqueles grupos com muitas pessoas, não deixam de ser meios de recolher informações sobre você mesmo, participar de pesquisas em grupos, ou seja, você tá dando informações sobre o que você gosta, sobre o que você sente, sobre, né? Enfim, então é bastante... É importante ter atenção a isso. E aí, Vinícius, nós temos aqueles golpes mais elaborados, né? Por exemplo, criminosos que dizem que sequestraram um celular, sequestraram um familiar, né? São coisas mais sérias aí, né? Essa aí eu já tive uma situação que eu ajudei uma pessoa que estava justamente tava passando por esse tipo de golpe, no momento que o golpe estava acontecendo. Uhum. E é realmente é impactante tu ver como a pessoa, ela cai, ela é afetada psicologicamente. Exato. Assim, coisa... Ela entra num estado, né, de preocupação. Num estado de pânico, na verdade, que faz com que ela não veja mais nada na volta e acaba cedendo à pressão, né, que o criminoso está fazendo ali, né? Então, isso é bem delicado. Uhum. E aí, até... a gente se acostuma a fazer as coisas pelo WhatsApp, mas a gente acaba se esquecendo que a gente ainda consegue falar com as pessoas por telefone, né? Sim. Então, se você for falar com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com seu parente, com seu amigo, você pelo menos vai reconhecer a voz dele, né? Ou seja, você consegue estabelecer um diálogo em que é mais fácil de você descobrir se está sendo enganado ou não, embora algumas pessoas, né, sejam especialistas nesse tipo de golpe também. Mas veja, fale com a pessoa, peça para falar com a pessoa. Não, vou te ligar agora, vamos conversar para saber o que está acontecendo, né? Porque a tomada desse tipo de medida faz com que você eventualmente não caia nesse tipo de golpe. Em alguns casos, quando o golpe é mais elaborado, o fraudador liga para o parente e diz: olha, eu sou aqui da companhia telefônica, eu vou pedir que você desligue o seu celular para a gente fazer alguma... Sim. E aí o parente tenta ligar para o outro e o celular está desligado. Está desligado. Que faria com que a fraude ficasse ainda mais... E aí normalmente conduz o telefone fixo, né? Fixo não. A pessoa entra. São dois atacantes nesse caso. Ele entra em contato entra em contato comigo, pede para eu desligar o telefone temporariamente e aguardar 15 minutos até ligar de novo, que é uma coisa que obviamente eu não faria. E liga para ti, dizendo que eu estou passando por um problema, uma necessidade, uma emergência ou coisa parecida, e tu tenta ligar para mim e não consegue. Uhum. A pessoa diz pra ti: não, eu inclusive tô com o telefone dele aqui, tô com o telefone dele desligado, aí tu tenta ligar e tu não consegue, esse tipo de coisa. Então até isso é possível. Outro tipo de golpe, Vinícius, é a clonagem do WhatsApp, porque a gente sabe que na forma de você transferir o seu WhatsApp para um outro número, por exemplo, é que o próprio sistema do WhatsApp, ele envia um SMS, né, contendo um código que você precisa digitar no outro lugar para usar o WhatsApp daquele número, né? Uhum. Então, uma das formas de fazer essa clonagem, existem formas mais sofisticadas, né, envolvendo até as próprias operadoras, mas uma das formas de fazer essa clonagem é fazer com que o dono da conta te forneça esse código. E aí isso é muito importante. Códigos enviados por SMS para você, qualquer que seja esse código, você não dá esse código, não diz esse código para ninguém. E, em geral, as mensagens que enviam os códigos, no caso do WhatsApp, ele diz ainda: nunca compartilhe esse código com ninguém. Essa é uma prática muito importante para que você não perca o acesso ao WhatsApp, e aí a fraude ela fica praticamente imperceptível, porque daí a pessoa está usando o seu número para cometer a fraude. É mais séria, é mais difícil daí dos outros parentes, perceberem. Amigos e tal... perceberem que é uma fraude, né? Porque a pessoa ainda pode ter, ou até mesmo ter roubado o celular da pessoa, né? Então, mesmo quando esse tipo de pedido for feito com o próprio número do amigo, do parente, do conhecido, a gente tem que ter cuidados adicionais, porque o celular pode ter sido roubado até mesmo. Uhum. E as pessoas, os criminosos hoje roubam e furtam celulares para fazer fraudes, né? Porque o valor que ela pode obter é maior do que seria com a venda do celular, por exemplo, né? Além do WhatsApp, um outro ambiente repleto de fraudes é o Instagram. As pessoas cada vez mais usam o Instagram e as fraudes, os criminosos, eles acabam migrando, né, para esses contextos. E aí tem um adicional, né, como a gente falou antes, as pessoas gostam de falar no Instagram onde é que elas vão, né, os lugares que visita, as coisas que gosta, as preferências, se elas estão viajando ou não. Isso é muito importante, né? Porque, veja, imagina um criminoso que sabe que você está viajando, que tem algumas informações suas, inclusive o seu telefone, e ele sabe que você está viajando. Ora, quando você está viajando, você fica mais vulnerável, sua casa está sozinha, você pode ter problemas que iriam preocupar os seus familiares, por exemplo... É. Uhum. Então, essa informação que você está viajando para o criminoso, ela é muito importante. Ele pode usar essa informação para entrar em contato com um parente seu e dizer: olha, o seu parente que está viajando lá em tal lugar, ele teve um acidente, eu vou precisar aqui que você transfira um dinheiro para mim. Ora, vejam, é muito difícil você sair de um golpe desses, mas é importante que você saiba que esse tipo de informação pode ser usada por criminosos. Guilherme, inclusive, até eu devo ter comentado em algum episódio ou outro aí, eventualmente, aconteceu com pessoas conhecidas minhas. Elas estiveram num restaurante, uma cidade turística, e os criminosos estavam de olho em postagens relativas a esse ponto turístico, ou seja, podia ser... Acho que no caso era um restaurante, se eu não tô enganado, uhum, tá? Uhum. Então tu pega um restaurante com... um nível, assim, de custo bastante alto. Então, tu pega pessoas que tiraram fotos e marcaram o restaurante, ou até fizeram check-in, não sei se alguém faz check-in ainda hoje, mas fizeram check-in, tiraram foto, que estão no restaurante e tal. E depois, no dia seguinte, mandaram um e-mail se passando pelo restaurante e dizendo: ficamos felizes com a sua vinda ao nosso restaurante e tal. Por favor, uhum, é muito importante sabermos a opinião dos nossos clientes sobre os nossos serviços e preencha a pesquisa aqui e ganhe 50% na próxima vez que você vier aqui. né? Uhum. Aí tu clica lá, ou faça uma postagem no seu Instagram e tal, clicando aqui. Aí tu clica, e te leva uma página que pede todas as credenciais no Instagram, por exemplo. Uhum. Tu fornece as credenciais, ou fornece teu telefone, ou fornece um código que tu recebeu via Instagram, lá seu, tá? E, na verdade, tu não tá falando com ninguém do restaurante, tu tá falando com um fraudador, com um criminoso, uhum, que tava de olho em pessoas fazendo postagens envolvendo aquele restaurante ou aquele local. É, isso é importante, né? Clique aqui para fazer a sua avaliação e ganhe 50% de desconto. Isso. E quando você clica no link, ele pede as tuas credenciais do Instagram, como se você estivesse entrando no Instagram pela primeira vez. Uhum. Isso é muito importante. Você só deve usar a sua senha do Instagram quando, assumindo que você está usando o seu computador, e o seu computador tem antivírus e tudo mais, mas você deve digitar o endereço do Instagram e só colocar a senha ali no site do Instagram que você, uhum, digitou, ou ainda no próprio aplicativo do Instagram que você baixou. Não põe a senha do Instagram em nenhum outro lugar. Essa é uma coisa importante. Tanto o Instagram quanto o WhatsApp, ele tem medidas de segurança adicionais. Uma delas é o chamado duplo nível de autenticação, ou seja, uma autenticação adicional além da senha. Se isso for, né, incompreensível para você, peça ajuda, né, para uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, de confiança, obviamente, que tem um pouco mais de conhecimento de informática, de internet, para ajudar a habilitar essas medidas de segurança adicionais, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto em outros sites também, né? Essa situação que você digita a sua senha do Instagram num site falso, dando acesso ao Instagram para o fraudador, faz com que seja permitido que aconteça um outro tipo de golpe, que é o golpe do perfil, que ele não é falso, na verdade, né? O fraudador toma conta do teu perfil, assume, hackeia o seu perfil, uhum, e passa a vender coisas ali, né? Eu estou vendendo essa mesa aqui, essa TV, em geral, por valores muito baixos. Ou um telefone, estou me mudando e estou renovando a minha casa. Exato, muito comum. Então, acenda coisas sendo vendidas mesmo por amigos, mesmo por perfis de pessoas que você conhece, né? Tome cuidado, não transfira valores antes de ter absoluta certeza de que se trata de uma venda normal, porque você pode estar caindo num golpe. E aí também temos o golpe do perfil falso, aí que a pessoa, o fraudador, cria um perfil falso com as mesmas informações do perfil real e passa a interagir com outras pessoas, né? Passa a pedir dinheiro via mensagem direta, né? Isso também pode acontecer com contas comerciais também, né? Então tem que se ter muito cuidado nessas interações, tanto no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp acaba sendo o golpe, né? WhatsApp, talvez, mais SMS são, né, os mais fáceis, porque atinge um grupo muito maior de pessoas, né? A gente também tem alguns golpes um pouco mais elaborados. Até acho que a gente já comentou sobre dois aqui, né? Que as pessoas estão viajando. Ou seja, você fica mais, né? Imagina um golpe, você tá viajando, aí um fraudador envia um e-mail para você dizendo que a sua reserva de voo foi... Seu voo foi cancelado, a reserva foi do hotel foi cancelada. O que acontece, né? Acontece. Então você tem que ter muito cuidado, muita atenção para ver se realmente essas mensagens que chegam para você, sobretudo enquanto você está viajando, são verdadeiras, né? Você precisa, infelizmente, né? A gente não gostaria de estar falando sobre isso. Mas, infelizmente, é algo que acontece. Tem pessoas que se aproveitam desse tipo de questão, né? É por isso que também é difícil de dizer, se contém um pouco nas postagens, né? Eu sei que é importante para algumas pessoas postar que está viajando, os locais onde vai, plenamente normal. Agora, pelo menos, de repente, adie um pouco essas postagens, né? Ou seja, para que você não poste, sobretudo quando você está mais, né? Poste quando volta, por exemplo. E, né, mesmo assim, fica atento, né? Porque... Fica atento. Você está dando os, né, informações. Os golpes que eu falei, né, antes são baseados justamente em informações trazidas pelas próprias pessoas, né? Então... Há uma fraude também, né? Essa é um pouco mais elaborada, porque não envolve só a internet, tem que envolver um contato físico, que é o motoboy que busca o cartão, né, Vinícius? Em geral, é o seguinte... A pessoa é contactada pelo banco ou pelo administrador do cartão, diz que foi detectada uma fraude envolvendo o cartão dela, ou, né, compras na internet, e avisa que o cartão foi bloqueado. Só fazendo, né, um adendo, Vinícius. Imagina, você está viajando, está na cidade X. fraudador, sabendo disso, te liga e diz: olha, teve uma fraude, é que você tá na cidade X, né? Veja que fica mais factível o golpe. É, por exemplo, né? Claro, aí dá pra ir combinando com outras informações. Claro, né? Claro. Mas no final das contas, o criminoso tenta convencer a pessoa de que o cartão dela, que ela tem em mãos, foi comprometido de alguma forma, que esse cartão tem que ser substituído por um novo, e que a empresa, então, vai estar mandando um novo cartão via motoboy, só que ele só vai entregar o novo cartão mediante a apresentação e a entrega do cartão antigo. Né, para ter certeza que realmente é a pessoa. E aí eles dizem que vão destruir o cartão depois da conferência. Depois que o motoboy trouxer de volta o cartão antigo, que já vai estar bloqueado enquanto a pessoa recebe um cartão novo, ou que ela vai receber o cartão dali a alguns dias, ou alguma coisa assim. E aí, como infelizmente aconteceu, houve pessoas que caíram nesse golpe e entregaram seu cartão pro motoboy enviado pelo criminoso, ou sendo talvez até o próprio criminoso, vai saber, né? É. Mas sim, aconteceu de pessoas caírem nesse tipo de golpe. Outros golpes, Guilherme, assim, mais... Não sei se mais elaborados, mas eu digo com maior interação, né? Do que simplesmente pedir um Pix dizendo que é um amigo e tal, que tá precisando. Mas golpes envolvendo relacionamentos. Teve até um documentário que teve no Netflix. Sobre um cara que é acho que no Tinder. Sim, é golpista do Tinder. Golpista, né? Do Tinder. É. Então, que ele aplicava golpes, né, justamente usando como ferramenta ou como tema, vamos dizer assim, relacionamentos. E ele acabava se relacionando com as pessoas mesmo. É. Então, é num nível de interação muito maior do que só o envio de uma mensagem, etc. É, e aí pode envolver até envio de nudes, de fotos íntimas, e aí o fraudador, uma vez que ele tem acesso a esse material mais sensível, ele passa a chantagear a pessoa, pedindo somas de dinheiro, né? Esse é um golpe que esse também eu vi umas situações, chegaram até mim algumas situações, que o golpe era o seguinte: uma pessoa num perfil, num Instagram, ou num Face, ou via WhatsApp mesmo, começava... Normalmente o alvo são homens casados. Tá? E não é difícil encontrar, né? No Face e no Instagram. E o perfil se passa por uma mulher, uma menina, né? Ou seja, que aparenta ser jovem, mas não muito jovem. E começa, então, a trocar mensagens com a pessoa. E aí usa várias técnicas, né? Flattery, inclusive, né? Ah, vi o seu perfil, você é muito bonito, e coisas desse gênero. E, eu vou te mandar uma foto minha, mas daí você me manda uma sua, aí a pessoa manda a foto e tal. Aí daqui a pouco a pessoa começa a mandar foto de nude, né? E aí a pessoa responde, e aí responde via WhatsApp, e conversa no Face. Então gera bastante informação, bastante conversa. Né? E aí depois entra alguém na jogada dizendo que é o tio, que é o pai, que é a mãe e tal, e que a menina é menor de idade e que já levou na polícia. Chega, inclusive, a mandar fotos de... Sabe aquele negócio do fundo da polícia mesmo? Sabe aquelas coisas do fundo da polícia civil? Sim, envolve até pessoas que daí vão se fazer passar pelo delegado. Com os materiais, com não sei o que, que tá tudo... Que eles aceitam uma indenização para não levar o caso adiante. E em um dos casos que eu vi... inclusive a guria, eles simularam que a guria tinha cometido suicídio. Nossa. Por causa dessa pessoa, por causa desse relacionamento. E aí usaram fotos de alguém que tinha cometido suicídio, ou de um corpo, ou coisa parecida que tinha na internet, mas usaram fotos pra apavorar, pra assustar a pessoa e dizer: olha, isso aqui tá sob investigação, a gente sabe que tu conversou com a minha filha nos últimos dias e não sei o quê. Se tu nos indenizar, nossa dor, etc, blá, blá, blá, a gente... E, cara, a galera cai. Esses golpes são bem mais elaborados, né? Já foge daquela coisa mais cotidiana, mas apenas as pessoas precisam saber que acontece, né? Vinícius, outra coisa que... aí, mais para as empresas, né? Embora todos esses golpes possam ser sofridos por pessoas dentro de empresas, né? É o golpe da instalação do módulo de segurança. E esse, o nosso amigo, né, profissional da segurança da informação, ouvinte aqui do podcast e amigo também, Hamilton Justino, deu conta, né, explicou para nós esse tipo de fraude. Ele é uma fraude, né, um pouco mais elaborada, porque o criminoso, ele tenta fazer com que a pessoa da empresa faça algumas coisas, né? Liga pra pessoa, como é que é? É, e não só empresas, né? Mas pessoas, de modo geral, claro que empresa é melhor porque normalmente tem o caixa mais reforçado. Uhum. tem um valor de giro ali maior do que uma pessoa física, normalmente. Mas o que acontece, né? Hoje, o acesso à conta bancária, essencialmente contas bancárias, né? Que é feito pelo navegador, mas cada vez mais, quase que exclusivamente pelo celular, pelo aplicativo no celular, ele tem um nível de segurança bastante razoável e que deixa para o atacante duas opções, né? Ou ele ataca diretamente a pessoa, pedindo para ela fazer uma determinada operação, convencendo a pessoa a fazer uma operação, que foi os casos que a gente já comentou, né? De Pix, esse tipo de coisa. Uhum. Ou ele tenta dar um jeito de convencer a pessoa a fornecer para ela ou dar algum tipo de acesso para o criminoso que permita que ele obtenha as credenciais de acesso à conta. Então, o número da conta, senha, alguma chave de autenticação, um token gerado por aplicativo, etc. É. E uma das formas de se obter um acesso relativamente fácil a essas informações é tu comprometer o que a gente chama de terminal. O que é o seu terminal? É o seu celular, é o computador. Então, se o atacante conseguir, de alguma maneira... O atacante aqui é o criminoso, né? O criminoso. É. Então, se o criminoso conseguir, de alguma maneira, instalar um programa no teu telefone ou no teu computador, seja da empresa, seja teu pessoal, etc., né? Ele pode controlar o teu computador, ele pode controlar o teu telefone e simplesmente copiar as informações que tu tá digitando ali, que tu vai fazer para acessar o banco, a tua senha, etc. Esse tipo de situação, ela acontece e o pessoal tem que estar antenado, porque o que eles tentam fazer, normalmente por telefone? Tentam te convencer a, no teu computador, instalar um programa, seja com o nome que for, se módulo de segurança, etc. O módulo de segurança do banco, um novo módulo de segurança, ou o sistema de acesso seguro para te não ter que usar mais o navegador, que é muito mais seguro dessa forma. Ou no teu celular, ele tenta te convencer a instalar um aplicativo que seria pretensamente a nova versão. Até recentemente estavam fazendo isso com o Nubank, né? Uhum. Atacando pessoas, clientes do Nubank. Mas no celular também tem esse processo, principalmente na plataforma Android, que tu consegue com mais facilidade instalar aplicativos de fora da loja. Muito uhum. Embora tenha aplicativos na loja que também são... Sim. São complicados. Mas né? A ideia é você tomar cuidado e não instalar, não sair instalando coisas aí, mesmo que a pessoa que instala do outro lado lhe pareça muito convincente, porque os bancos não fazem isso, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter... tem que estar ciente que você não deve ficar instalando software no seu celular ou no seu computador, principalmente quando alguém liga para você dizendo para você fazer isso. É. Os bancos, quando forem dar essa informação, vão dar dentro das próprias plataformas, né? Mas, assim, nunca vão ligar para você dizendo instala, vou lhe te ajudar a instalar. Não, na dúvida, você liga para o banco. É que é uma saída um pouco melhor. E por último, Vinícius, aí nesses golpes um pouco mais elaborados, e claro que a ideia não foi falar e dar exemplos de todos os golpes que existem no mundo, não. Mas trazer alguns mais comuns, né? Esse também foi nos informado por um ouvinte... nosso, né? Ele deu de maneira geral esse tipo de golpe. A gente já havia ouvido falar, sabe que esse golpe existe, mas é mais elaborado pelos motivos que você vai colocar agora, né? Um último tipo de ataque, Guilherme, que, como tu colocou, não é uma lista completa de todos os ataques possíveis, mas envolve aí, no caso de empresas, principalmente, ou envolvendo clientes de empresas. Coisas que a empresa faz publicamente. Então, vou dar um exemplo, talvez o mais trivial seja Black Friday. Uhum. Então, tu sabe que vai ter Black Friday, a empresa anuncia que vai fazer Black Friday, e o criminoso está acompanhando, ele começa a entrar em contato com as pessoas, com os clientes daquela empresa, dizendo, eu sou fulano de tal, da empresa tal, não sei o quê. E iniciamos a nossa Black Friday com ofertas exclusivas para você. Ou até mesmo situações em que as empresas apresentam algum tipo de demonstrativo financeiro ou fazem alguma apresentação de resultados de auditoria que elas fazem regularmente. Esse tipo de informação normalmente é pública e um criminoso que acompanha uma determinada empresa, sabe quais são os clientes da empresa, ele consegue explorar essa informação se antecipando, vamos dizer assim, uma publicação de um balancete que o pessoal recebe por e-mail, ou que o pessoal recebe por e-mail, quem sabe por um PDF ou coisa parecida. Mas teve um caso que nos foi reportado, um exemplo, numa situação que aconteceu de fato, em que um criminoso se deu conta dessas prestações de contas, de auditoria, etc. E ele se antecipou e mandou pelo correio, pendrives, um ouvinte nosso nos passou, ele se antecipou e mandou pendrives para pessoas-chave dentro da empresa, dizendo justamente que veio da empresa de auditoria, que costumava exatamente fazer o trabalho, e com os pendrives contendo o resultado das auditorias. E a ideia é que tu espete esse pendrive na tua máquina, se conecte no teu computador, e esse pendrive dispare a execução de algum software malicioso. Lembrando que existem pendrives que não são pendrives, tá, gente? Então tem alguns pendrives, se vocês procurarem por rubber duck, literalmente pato de borracha, vocês vão encontrar um tipo de, entre aspas, pendrive, que uma das coisas que ele pode fazer é se passar por um teclado. Então quando tu conecta esse pendrive, entre aspas, do teu computador, ele usando justamente, ele se passa por um teclado pro computador, e ele começa a usar os atalhos que tem no teclado para abrir um terminal, abrir um arquivo, jogar para lá, digitar, como se fosse alguém digitando todo o código malicioso de um programa a ser rodado, um script a ser rodado. Ele salva aquilo, roda e a tua máquina está comprometida. E como se tivesse sido feito ali instantaneamente para um criminoso. Como se alguém estivesse digitando no teu teclado. Ali. Exatamente. Então tem vários dessas possibilidades. Eu acho que esse é um dos grandes desafios na atualidade da segurança, né? E o nosso objetivo aqui foi não falar, embora o episódio seja para os nossos ouvintes habituais, mas fazer com que esse episódio possa, como a gente disse lá no início, ser ouvido junto com outras pessoas, ser indicado para outras pessoas que não são da segurança da informação, não são da área técnica, ou se você, ouvinte, né, mora com um parente seu, uma pessoa que já passou por um desse tipo de golpe, ou mesmo por uma pessoa que não passou, mas que não tem intimidade, experimente fazer essa experiência de ouvir o podcast junto com essa pessoa. Você é empresário que eventualmente nos escuta e que quer passar esse episódio para os seus funcionários, né, para pessoas que também eventualmente não têm tanta intimidade, também faça essa experiência de sugerir essa escuta. Claro, esse episódio ele não deve substituir processos empresariais, né, mais robustos de treinamento, de conscientização, que é algo um pouco mais, né, complexo, mas ainda assim pode ser um primeiro passo para você iniciar um programa interno na sua empresa, para você dar um certo tipo de conscientização, porque esse é um grande problema, né? E a gente nota isso cada vez mais ocorrendo com pessoas conhecidas, na faculdade, no trabalho, né? Pessoas passando e caindo nesse tipo de fraude. Então, o nosso objetivo aqui foi falar para um público talvez não usual do nosso podcast, e a gente espera que você, nosso ouvinte habitual, né? E a gente espera que você compartilhe, e também a gente deixa a mensagem que nós vamos fazer um outro episódio sobre essa mesma temática, e aquele episódio que você já está acostumado, né, com informações mais técnicas, né, com questões mais psicológicas talvez, né? Então fique preparado aí que vem mais coisas sobre esse tema que a gente tratou hoje aqui. Perfeito, Guilherme. E vamos quer fazer se... mais... Não, assim, ó, esse tema é muito extenso, tem muito material que a gente acabou levantando que não serviu para esse episódio com o objetivo que a gente tinha, né, para esse episódio. Até sugestões de ouvintes também, né? Sugestões de ouvintes e tal, é uma coisa muito mais ampla. E vamos ver se a gente consegue trazer mais esse assunto aí no futuro. No futuro próximo. Perfeito. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!